Portal do La Rocha. Alô, alô, alô. Tudo bem? Tá me ouvindo, gostosa? Pegada dos manos, o hit do povão. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Sei que rebola gostoso, só que já deu pra você. Oi, oi, te liguei, deve estar ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinha. E tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Senta, senta, senta. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com várias de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Sei que rebola gostoso, só que já deu pra você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. E te liguei, deve estar ocupadinha. E tudo bem, tá com outro contatinho. Joga! E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Rebola, te senta, te vá. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Senta, senta, senta, senta.